Salve, galera simpática, efusiva, libertária. Salve, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda. Está no ar mais uma vez, Muqueca de Siri, Amparo Sanches e Maria Rezende, hermanas. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva e salvaje, nasceu na hembra com la luna. Sabedora e valiente, enfrenta mistério e duda. Subirá la colina. Buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana, oye. En la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmeras haremos champa. Nuestros hijos de todas, compartiendo savia pura, los ancestros bailarán alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para ti, nace desde el alma. De nada sirve una sola voz. Puerta de entrada y de salida. Somos diosas y esclavas hace mil generaciones. Dientes afilados en lo oscuro de entre las piernas. Veneno en la punta de la cola. Oye. Por llegar hasta su sueño, suben sola la montaña. Recolectora de lo bueno, en la pena pintan llama. Con su pasión alejan la desgana, sintiendo el peso de todas sus hermanas. Hermanas, brujas, putas, locas, santas. Somos las que sangran sin herida. Dueñas del placer, dueñas del dolor. Las invisibles, las peligrosas. Las pecadoras, las depredadoras. Insaciables y generadoras. Los cuerpos, secretas casas. Somos miles de seres de uñas y tetas caminando por los senderos. Somos la tierra y la semilla, carne de alquiler en alma de reina. Las sumisas, las vacantes, las que procrean y las que no. Somos las que evitan el desastre, las que inventan la vida, las que aplazan el fin. Y no le falta nada, mujer. No le falta nada, multitud. No le falta el corazón en la fría madrugada. Hermana, myself, my sister, no te ponga triste. Escucha este canto que nace desde el alma. La tierra, la sangre, la luna te llama. Somos porta de entrada, hermana, y de saída, hermana, hermana. Somos as que sangram sem ferida. Bruxas, putas, loucas, santas. Oh yeah. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Francisca Labraza, Batida do Amor. Francisca Labraza. Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mana, mano, mini, mina. Segue na batida do amor. Ima, força que atrás joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Con esa mirada, a esa mirada caliente y sudada que me deja loco, tan lleno de amor. Es tanta pasión que lleva al descontrol, requerando la cintura al ritmo del tambor. Mi corazón latiendo hace ron, ton, ton. Un nuevo idioma que mueve la lengua como el portuñol. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Farol de milha, toda mano a mano, mini mina, segue na batida do amor. Ima, força aqui atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família, explode o sentimento sem pudor. No meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pa convencer a quien quiere bailar. Agora a Moara vai falar. Vamos abrir voz para a Moara. Olá, tudo bem? Eu tô com a flor. Onde você vai? Eu vou ir pra praia. Moara vai à praia. Vamos lá. E a gente vai com Maria Alcina. Por ti eu me rasgo todo. Isso aí, banho de mar. Eu sou como ela, ave que canta e não chora, como la calandria e qual canção chora. Quando canto, canto, quando frio, frio, quando quero, quero, com todo o coração. Eu sou como ela, ave que canta e não chora, e busco carinho para me passar por vós. Yo me rompo todo, mi china, por vos. Yo me juego entero, mi vida, por vos. Yo serei doctor, todo un gran señor, rico y distinguido. Por vos yo serei inventor, sabio, triunfador, mago y consabido. Por vos yo me rompo todo. Soy mi gran amor.

dia, soluçando o meu canário que está preso. Canta noite e dia. Abrindo a porta da gaiola, eu deixei o meu canário ir embora e fiquei na solidão. Passando um ano, ele voltou com uma canária e uma porção de canarinhos pra alegrar meu barracão. Fui na macumba, fiz trabalho de terreiro, gastei todo o meu dinheiro pro meu amado voltar. Se ele não volta, sei que morro de saudades, pois não tenho alegria, meu consolo é chorar. Me abandonou. Não me conformo com essa ingratidão. Como lembrança eu guardei sua cuíca, seu pandeiro e o violão. Tem lá no canto do barraco uma gaiola e dentro dela um canário que é a minha alegria. Eu que estou livre, passo os dias soluçando meu canário que está preso. Canta noite e dia. Rádio Campestre, Moqueca de Siri, agora uma música para minha irmã Viviane. Adriana Defente, Controversa. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Dele onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura e pouco me importa se sou controversa. Uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Meu jeito te incomoda, te digo aqui em boa hora.

Assim rindo vou cantando à toa, à toa. Vou cantando pra você. Eu vou rindo, eu vou chorando, eu vou rindo, eu vou chorando. Eu quero rir à toa, eu não quero rir sozinho, nem quero ficar parado no meio do caminho. Eu quero rir à toa, eu não quero rir sozinho, nem quero ficar parado no meio do caminho. À toa, à toa, assim rindo vou cantando. À toa, à toa, vou cantando pra você. À toa, à toa, assim rindo vou cantando. À toa, à toa, vou cantando pra você. Da toa de mim mesmo, vou levando numa boa, gracejando a minha alma, assim rindo não fica à toa, sentada sem fazer nada, deixa entrar a madrugada, bora, bora, perder as horas. À toa, à toa, deixa entrar a madrugada, à toa, à toa, assim rindo vou chorando, à toa, à toa, deixa entrar a madrugada, à toa, à toa, assim rindo vou chorando. Tundê, taiê, inda tundê, tundê, taiê, inda tunda. Tundê, taiê, inda tundê, tundê, taiê, inda tunda. À toa, à toa, assim rindo vou cantando. À toa, à toa, vou cantando pra você. Este foi Belair do Forró, no Muqueca de Siri. Agora, Margarete Menezes e Alba Ramalho, música de Raul Seixas. Scott.

del letargo de la noche tal vez se gemir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. Entonces en los cafetales comienzan a sentir. Se oye la canción de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Let's get te quiero más que a mí. Agora uma música para o presidente pegajoso do Brasil. Vão livre. Enquanto ele não. Vão livre no Moqueca de Siri, Trupe Chá de Boldo. Agora Isa e Alcione. Chain of Fools. Chain, chain, chain. Your love needs much too strong. I'm better to you. Lado B do Moqueca de Siri, à toa, Belair de Forró, Mosca na Sopa, Margarete Menezes, Elba Ramalho, Festa de Gonzaguinha com Litier, Molhando Café com Bia e Mamicele Ruiz, Evidências com Tibério e seus Gatos Negros, Vão Livre, Drupo Chá de Boldo, Chain of Fools, Isa e Alcione. No fundo estamos ouvindo Grande Banda do Sertão, Solte Sua Linha. Solte Sua Linha, mas sem cerol. Valeu, galera. Domingo de sol em Floripa, praia cheia. Hoje é o último dia do Festival de Choro aqui em Floripa. Se liga aí, dá uma consultada nas redes sociais, já acha que vai rolar. E se você achou que estava acabando, se enganou, meu querido. Tem o lado C do programa. E vamos começar depois de ouvir essa deliciosa gafieira nordestina. Vamos soltar uma música pra... Deltan Dallagnol, o robô do Russo, o Russo que está em evidência hoje, né? Andou fazendo busca e apreensão a seu bel prazer, de acordo com o tamanho do seu ego, e não da sua estatura e nem da sua... reticências. Vou deixar o ministro se entender com a sua psicanalista, que eu já sugiro que ele vá para terapia, para desinflar esse ego. Toda quarta-feira tem a roda de xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439. A partir das 6 da tarde, R$10 até as 8. Dia 5 de novembro, a Rádio Campestre participará do 4º encontro de Grêmios Estudantis, que acontece no Colégio Estadual em frente à Pedrita. Daremos oficina de rádio, falaremos um pouco sobre a questão do rádio digital, história da rádio, a legislação vigente no Brasil, também outras formas de comunicação por ondas hertzianas, como as redes de Wi-Fi colaborativas, livres, as redes Mesh, e um pouquinho do doc da rádio de 20 anos. É, vocês estão ouvindo um canal comunitário que tem 20 anos, galera. Palmas para a Rádio Campestre. Beijo, G. Esse programa tem a colaboração de G Muniz. A gente faz o programa, constrói tudo junto. Essa é pra você, Deltan. Suja e outras besteiras de lambuja. Esse tipo mãe coruja me desgasta, me enferruja. vai sair comigo todo dia, me fazendo companhia, me trazendo alegria. Eu não sei o que eu faria se não fosse esse robô. Agora eu estou certo, ela é louca, sua cabeça é toda oca, não consegue calar a boca pra aguentar essa voz de foca. Eu prefiro ir pra forca. Olha que gracinha esse robô, ele reclama igual a um homem. Ele se mexe, se sacode, foi feito assim, pode. E aqui vai meu último desejo, me livrem dela e do seu beijo. A única saída que eu vejo é me atirar no primeiro brejo. Ro? Ro? Robô? Robô? Roubaram! Agora Osiris Espíndola. Peça-me. Peça-me, peça-me. Peço que não me peça pouco. Peço que não me peça pouco. Peço não me peça pouco. Peço que não me peça pouco. Peça-me, peça. Peça por peça. Peça-me mansa, louca me peça. Uma toalha de banho, peça um cigarro, um café. Peça-me, peça num sonho, peça-me onde quiser. Peço que me peça tudo. Peço não me peça nada. Peço que me pense fundo. Pense nada. Peça-me. Peça-me, peça-me. Peça-me. Peça-me. Peça-me. Peça-me, peça-me. Peça-me, peça-me. Peça-me doce. Peça baba de moça. Peça-me tudo na vida, um bebê, peça bebida, peça pra sempre, peça pra Deus, por nós. Peça pra Deus. Agora Luz, Rádio Campeche, Muqueca de Siri, Drica Barbosa, MC de Israel. Foi. Farol das estrelas, chama da esperança acesa, sou pólvora negra, pilha da gratidão, verso constelação, pra cor da multidão, luz do luar acende a noite que é pra dor não me cegar. Sou da bênção, benção mãe que me guia na trilha turva, cautela por essas curvas, perigo na esquina, tô sã nessa guerrilha braba, criando essas rimas brasa, calando essas línguas que me subestima, mudando estatísticas, o sentido é pra cima, nas andanças artísticas, energia é imã, longe da obscuridade, quer me dar rasteira, mas sempre tive passo firme, a alma incendeia, estrelas morrem, fica o brilho, herança pra regar. Eu canto plantando a semente, amor pra cultivar. O ódio é tóxico e a propósito, o meu propósito é cantar pra libertar. Porque andar com fé eu vou. Eu sei que a vida às vezes dói. Você pode ser fonte de amor. Porque o ódio é que destrói. Eu vim pra ser luz. Vem pra iluminar. É tanta neblina, tensão de desanima, mas só que eu sou luz. Que na escuridão clareia. É fé que corre na minha veia. É proteção que me rodeia. Que sempre vai me acompanhar. Entendeu? Pega os nove e tira a prova. O hebreu emana da desova. E o rebato estilo Sharapova, pro judeu Xanatova. Ó minha trova, explodo 1 bilhão de vezes maior. Prazer, supernova. Olhos de azeviche, treta, vixe, preta, base quente. Brilha nessa chuva tipo piche. Ataco todo flanco quando canto em tantos pilares brancos. Mano, eu faço como se fosse boliche. Minha fé, minha cura, uma cultura que remonta uma sutura, saca? Une as pontas, em dia com orum, é uma jura, um nome científico, o enigma da energia escura. Procura, meu vermelho é mais Xangô do que o Mao Tse Tung. Inconsciente coletivo, o Carl Jung, o mais perto que se tem de uma galáxia é o Emicida. Discorda? Pergunta pra Samsung. Longe, tipo quarto, trilha cínica. Por isso meto um pé de preto, AIDS, outra é química. Desperto o multiverso que há em ti, tô lendo um Sêneca. No fight eu quero as notas que eu tô legal de polêmica. Sensível, sou um light grande, foca na astrofísica. A brilha é mais que o ouro, onde a cobiça é endêmica. Deixando sem palavras, saque, só te resta mímica. Orixá desse plano, eu tô desafiando a física. Hey! Tanta neblina, a pressão desanima. Mas só que eu sou luz, que na escuridão clareia. É fé que corre na minha veia. É proteção que me rodeia, que sempre vai me acompanhar. A escuridão clareia. É proteção pro caminho. É oração, meu guia. É salvação. Agora Rita Benedito e Jussara Silveira. Dona da casa, eu cheguei agora. Eu quero falar com a senhora. Eu quero falar com a língua ligeira. Peguei na roseira, tirei uma rosa e dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Dona da casa, eu cheguei agora. Eu quero falar com a senhora. Eu quero falar com a língua ligeira. Peguei na roseira, tirei uma rosa e dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Eu dei meu amor pra cheirar. Mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, chover, não vou. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Ô menina, que menina de beleza. Ô menina, ô menina, que menina de grandeza. Ô menina, que menina de beleza. Ô menina, ô menina, que menina de grandeza. Ô menina. Chover, não vou. ter meu amor pra cheirar. A fila vai ter. Baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. Dá um baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. Dá um baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. Dá um baque virado, virado. Carranca na beira da porta, cola de miçanga, charanga na beira da praia. Olho de boi, cola os ouvidos na caixa de som. Meu sound system é pros que não desistem. Olho de boi, aumenta o volume do som. Quando as luzes da cidade se apagaram por aqui, Juazeiro, chique, chique, também CEO do Bom Fim. Na luz do candeeiro, o fogo não vai se apagar. Na luz do sentinela, cancela com cacara, demorou. E baseira descendo, embolada, chacharo, chegou rapadura no baque virado. Fala-me Deus, forrobodó, ninguém me segura no baque virado. Sound system é pros que não desistem. Olho de boi, cola os ouvidos na caixa de som. Tá no baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. No baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. Tá no baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. Tá no baque virado, cola os ouvidos na caixa de som. A luz que me rege vem de dentro do peito. Não tenho medo do que vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. A luz que me rege vem de dentro do meu peito. Não tenho medo do que vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. Canto pra poder lutar, luto pra poder viver. Livre pra poder dizer que o povo é o poder. Sound system é pros que não desistem. Olho de boi, cola os ouvidos na caixa de som. Canto pra poder lutar, luto pra poder viver. Livre pra poder dizer que o povo é o poder. Sound system é pros que não desistem. Olho de boi, cola os ouvidos na caixa de som. Que chegou o Ceará, Salvador. Aqui é barril dobrado, feito de cordéis e decibéis. O terror, cacará no pelô. Rapadura é baiana, quebra que é esporte com quem 10. Não tem preço, o valor do meu show. Repetista bota onde não cabe, tira de onde não tem. Pega o flow, mundo fica em slow. O Nordeste é universo paralelo, muito mais além. Não me acompanha, rima sem copada. Vou que nem pipoca fora da panela. Mas que tropical é meu lugar de fala. Entorta viola, tudo se encaixa. Mestre bully, bully dando aula que você vai ver. Manda americana, música enlatada, copia de fora. Quanto mais aprende, não entende nada. Volto pra escola, rap que bolada, liga a rádio, aula, dança com palavra encantada no ilê. Quimera, repentina, engalope, soberano, apeleja nordestina contra o mal contemporâneo. Tem a dádiva divina, desafio esse demônio no terreiro da usina. Vive em cada conterrâneo, morte, vida civilina. Segue o seculito, arena sobre a luta, luparina. Dentro do subterrâneo, na cegueira da retina. Onde abismo é medonho, paradigma da rima, moto sul-americano. A luz que me rege vem de dentro do peito. Não tenho medo do que vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. A luz que me rege vem de dentro do meu peito. Não tenho medo do que vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. Canto pra poder lutar, luto pra poder viver. Livre pra poder dizer que o povo é o poder. Sound system é pros que não desistem. Olho de boi, cola os ouvidos na caixa de som. Canto pra poder lutar, luto pra poder viver. Livre pra poder dizer que o povo é o poder. Sound system é pros que não desistem. Olho de boi, aumenta o volume do som. Quando as luzes da cidade cidades se apagaram por aqui. Juazeiro em chique chique, também se eu do bom fim. A luz do candeeiro, o fogo não vai se apagar. A luz do sentinela, cancela com cacara. Demorou, e vanceira descendo embolada, chachada. Chegou rapadura no baque virado. Bala me deu, porra bodó, ninguém me segura no baque virado. Sound system, é pros que não desistem. Olho de boi, aumenta o volume do som. Pirata do povo, movimenta muita gente que trabalha nessa parafernália de louco. Quem tá fora do teu eixo é que move a engrenagem. Trabalha em dobro, mesmo sendo empurrado para fora dessa margem. Remexe o topo, quebra o reboco. Você acha evoluído por ser disque jogue, pega esse galope. Já que não conhece, pega o disque jogue. Toda essa riqueza vindo do povo pobre. Nosso sangue nobre querendo nos roubar, imitar. Só que não consegue sair dessa ilha, pega o ferro e bocho. Não é o West Coast, é o Nordeste Oxo. Nunca se entregue, querem me matar de fome. Só que não consegue, rapadura é o nome. Como Edson Gomes, não como seus reggae, não. Tá no baque virado, rola os ouvidos da caixa de som. Tá no baque virado. Os ouvintes da caixa de som. Sound system é pros que não desistem. Olho de boi, olho de boi. Olho de boi no Muqueca de Siri. Este é um programa que vai ao ar toda quinta, das 8 às 9 da noite. Também domingo das 11 ao meio-dia, meio-dia e meio. Por aí. Agora DJ Dolores, a penúltima de hoje. Adilhas Play. Pra rodar, que maravilha! Sua formação de quadrilha. Todo mundo dá uma trilha para ver o que é que há. Dama da noite, caranguejo marinheiro. Navio soviético, um porto a cochilar. O cachaceiro, o pulmão e o narigudo. A casada e o solteiro, todo mundo quer entrar. Balança, boy! A madame e o operário, misturando o baralho até o dia clarear. Hoje tem festa na casa de Dona Adilha. A nada da boemia, bota o disco pra rodar. Na Rádio Campés. We are in 2050, and this is Skia around the nation. Lá do C do Moqueca de Siri, Robô Bibelô com Rumo e Naozete, Peça-me, Alzir Espíndola, Luz, Drica Barbosa, Emicida e Rael, Maricotinha e Samba de Roda com Rita Benedito e Jussara Silveira, Olho de Boi, Rapadura e Baiana System, Adidas Place, DJ Dolores. E no fundo estamos ouvindo a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do meu amigo Sérgio Sofiati, Grande Magu. Ska Around the Nation, banda de São Paulo. OBMJ Ataca, o disco. Tá nas mídias sociais. Tenham todos uma excelente semana, paz, saúde, trabalho, sorte, força, liberdade, livre arbítrio, livre associação, partilha do conhecimento, carinhos, sorrisos, afetos, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, guloseimas. E saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Hoje tem Fla-Flu. Beijo, Gê Muniz. Contribuiu mais uma vez na receita dessa cumbuca que vai ao ar com o número de 189 através da internet pública archive.org. Beijo pra Natália, pra Viviane, pra Benjamin, pra todo mundo em Curitiba sintonizado, valeu! Um abraço pro Jack, Pirata, Eniela, sintonizados na Vila da Cruz, Pico da Cruz, lugar fantástico! We'll be right back. Moqueca de Siri.